De março em Salvador, o verão está no fim. Todo o mato está em flor e eu me sinto um jardim. Quem sair do Abaeté, uma praia do Flamengo. Não de carro, mas a pé, pelas dunas mato adentro. Há de ver belezas tais que mal dá pra descrever. Orquídeas gravatas, água limpa de beber, cavalinhas e teios, borboletas e besouros, tem lagartos verdes, azuis e raposas cor de ouro. Sem falar nos passarinhos, centopeias e lacraus, nas jiboias e nos ninhos de urubus e bacuraus. Vejo orquídeas cor de rosas entre flores amarelas. Dançam cores, vão-se as horas entre manchas de aquarelas. Desce a tarde, vem na brisa um cheirinho de alecrim. Canto um grilo, sinto a vida, tudo está dentro de mim. Mês de março em Salvador, o verão está no fim. Todo mundo está em flor, eu me sinto um jardim. Tem saída Bahia, rumo à praia do Flamengo. Não de carro, mas a pé, pelas dunas mato a tempo. Há de ver belezas tais que mal dá pra descrever. Tem orquídeas gravatas, água limpa de beber. Cavalinhas e teios, borboletas e besouros. Tem lagartos verdazinhos e raposas cor de ouro. Sem falar nos passarinhos, centopéias e lacraus. Nas jiboias e nos ninhos de urubus e bacuraus. Vejo orquídeas cor de rosas entre flores amarelas. Dançam cores, vão-se as horas entre manchas de aquarelas. Desce a tarde, vem na brisa um cheirinho de alecrim. Canto um grilo, sinto a vida, tudo está dentro de mim. Mês de março em Salvador, o verão está. De março em Salvador. Mês de março em Salvador. Mês de março em Salvador.